attends. Terceira vaquejada do Parque Legaldino. Tu manda a barriguinha. Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga que vou. Agora o meu esquema eu vou dizer. Mas na minha rapariga, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê.